para estar aqui neste altar e com minha humilde voz te louvar, te adorar, falar de tua santidade. Quem sou eu, Senhor, para o meu nome estar no livro da vida e minha alma por ti ser remida, pra cantar naquele lindo coral? Quem sou eu, Senhor, pra de perto te adorar e com minhas mãos poder te tocar e sentir teus braços me abraçar? Quem sou eu, Senhor, pra morar na cidade santa com os remidos em luas de ouro neste altar e com minha humilde voz te louvar, te exaltar, falar de tua santidade. Quem sou eu, Senhor, para o meu nome estar no livro da vida e minha alma por ti ser remida e cantar naquele lindo coral? De perto te adorar e com minhas mãos poder te tocar e sentir teus braços me abraçar. Quem sou eu, Senhor, pra morar na cidade santa com os remidos em luas de ouro? Cidade santa, com os remidos em ruas de ouro.